Essa mina quer festas nessas noites. Peço a ela mexe enquanto mexe em suas mechas de cabelo sexy. Ela pede pra evitar as bads, do que é tudo sede. Vou matar sua sede ouvindo um hip hop classic. Ela reclama, mas deixa. Sabe, sou moleque tenso, tento, não consigo não pensar em sexo. Ela é tão flex, tipo flexível, nós tipo outro nível. Sou cachorro rex, perto dela irresistível. Pode diesel no veículo, vamos dar um rolê. Fazendo amor ninguém vai ver, o vidro é fumê. Na cidade escura, luz da lua, só eu e você. Mas amanhã se eu não ligar pra ela, qual vai ser? O amor ele é complexo, meu coração é sem nexo. Por isso não me anexo a essas neuroses que eu tô. Nunca meti o que eu sou. Sou tipo o Brown falou, de amor eu não morro. Esse é um mal que eu não sofro. O que você quer de mim? Que eu digo tudo que você quiser ouvir. Pergunto o que eu quero pra mim. Preciso ter o mundo e ela, o mundo e ela aqui. Tão bela quanto pérolas, nenhum bilhão de cédulas te vale mais que quérola. No leito dos meus mérola, é uma coisa de pele, um lance celular. Quero já, espero muito lera, sou sincero com as palavras, mas o efeito medusa não me faz falar. Difícil de encarar e não paralisar, mergulhar nos olhos. Tô cego, mas te vejo, até em sonho ela aparece, concretiza meus desejos. Ela é diferente, confunde a gente, pouco inconsequente. Tenho o dom de me enlouquecer. Ela diz que quer me ver, depois não quer mais. Quando eu esqueço, ela volta atrás. Não é mais menina, sabe como faz. E hoje eu vou saber, vou pagar pra ver, vou pagar pra ver. Então por favor, mulher, diz o que você quer de mim. Que eu digo tudo que você quiser ouvir. Pergunto o que eu quero pra mim. Preciso ter o mundo e ela, o mundo e ela aqui. Thank you.